aspettato, autorizzato, aspettato come si è aspettato come il numero di suo paramento di cui non lo sai già. Però non ho mai sentito come è stato il fatto tra la persona come che stavo si è aspettato. Fox, good morning, Azul 5126 out of 1000. This is 1626 radio contact from the Fox, and you want to set level 340. Maintain this heading at 15,000 feet after that flight heading to SCLF. Interception, climbing maintain set level 340. Maintain present heading 2,000 bearing on right turn to SCLF. Climb level 300 to 5126. Pátio 306, 06, Lima. 126.1.26.3.3.1.26.0. 44, Serra Golfe Romeu, Upper Nova 257, Mosco, nível 360. Decola da pista como 0, perfil de saída São 1, no transição próximo, curva à direita, transponder-se 553, controle 120, décima 8. Bom dia, com PIS aprovado via DCT Elefa, DCT Níquibo, Upper Blue 2-1 no nível 360. Decolada pista no 0, preciso sair da Boruno, transição Elefa, curva direita, transponder 5562, controle 120, décima 8. Thank you. Para 236, ajuste de altímetro, 10-15. 237, restrições em selo. Deixa para 2010, ajuste de 10-15. Autorizado o final do procedimento da TP a ponto de cruzar. Bom, 233, responde o estágio 1909, segue tráfego, posição 12 horas. A 1.5 líder, sua nordeste, passando nível de voo, passando 4 mil pés para 2 mil pés, alfa 72 da azul, com 1.80 de gráfico. Eu estou aqui com o profissional de procedimento da TP, do Renan. Autorizado, final de procedimento da TP, eu posso ser utilizado com o 236. Brasil, azul 4958, nacional baixa para Brasil, azul 4958, pouso autorizado aqui, chama 0, vento 11, 0 graus, chama 0. Pouso autorizado então para o azul 4958. Juliette Alfa no ponto para reporte, pronto, CNH 101. Com trilha Salvador, Boitonete, para interceptar o número do momento 1, deixa para o nível de voo 080. A gente não vai no nosso discurso. Bahia, não pode esperar reporte pronto, quem está no 0 no... Do 4098, vai falar 341, no controle 220, décima 8, bom. Controle 20, décima 8, azul 4098, bom dia. Autorizado Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, Bianca, Edu, 17, nível 360. Decola pista no 0, perfeito, saída, agora 1, transição elétrica com curva à direita. Transponde 72, controle 120, décima 8. 4098, contato, radar de decolagem, se você parar em 2280, após 2 mil pés, você vai ler o país legal. Após 2 mil pés, voa direto Leda, após Leda, voa direto Mótiva, o azul 498 em subida nível 287. Número 1, para a próxima fase. Decimal 90, alterna no 23, decimal 8. Decimal 90. 3, fica no 2, 6, 9, 0, ao terreno 2, 3, 8. Copia. Federal 9978, Fortaleza, Serra Branca, Constrói do Lu. Aprovado via Peso 119, Bangu, DCT Abuco direto, nível 330. Decola pistão no zero, perfil saída Momo, transição prosseguir, curva à esquerda, transponder 5007, controle no 20, 2.8.